nos caminhos da vida. A justiça clama entre contendas. O Senhor nos chama, açoites e dor, mas não sem razão, pois a verdade é luz em nosso coração. Ó Senhor, guia-nos com tua mão em cada decisão, em cada aflição. Justiça e amor, juntos a caminhar, teus princípios queremos guardar. Lembra-nos, ó Deus, da aliança feita, teu povo em união, a promessa perfeita. Que nos deixe, floresceremos com peso justo, em ti confiaremos. Quando o irmão cai, estende a mão, a mulher do defunto, com amor e devoção. A casa do descalçado, que história nos ensina a viver com a tua glória. Ó Senhor, guia-nos com tua mão em cada decisão, em cada aflição. Justiça e amor, juntos a caminhar, teus princípios queremos guardar. Lembra-nos, ó Deus, da aliança feita, teu povo em união, a promessa perfeita. Na terra que nos deste, floresceremos com peso justo, em ti confiaremos. E quando Amaleque nos tentar derrubar, lembramos do passado, não vamos vacilar. Com coragem e fé, a memória apagar, na força do Senhor vamos triunfar. Lembra-nos, ó Deus, da aliança feita, teu povo em união, a promessa perfeita. Na terra que nos deste, floresceremos com peso justo, em ti confiaremos. Ó Senhor, em ti nossa esperança, com amor e verdade vivemos a aliança. Teu caminho é luz, tua palavra é paz. Em ti confiamos, nosso Deus, sempre mais. Essas letras refletem temas de justiça, aliança e a importância de lembrar do que Deus fez. Com uma atmosfera solene e narrativa, apropriada para um estilo de adoração cinematográfica.